vigário adormecido, que logo sonha com mais um presente. Na nuca de um soldado ela galopa, sonhando este com cortes de pescoço, ciladas, brechas, lâminas de espanha e copázios bebidos à saúde, de cinco braças de alto. De repente, porém, estoura pelo ouvido dele, que estremece e desperta e, aterrorado, reza uma ou duas vezes e, de novo, põe-se a dormir. É a mesma rainha Mab que a crina dos cavalos enredada deixa de noite a cabeleira grácil dos elfos mudem sorte da melena que, destrançada, augura maus eventos. Essa é a bruxa que, estando as raparigas de costas, faz pressão no peito delas, ensinando-as, assim, como mulheres, a aguentar todo o peso dos maridos. É ela, ainda. Romeu diz, paz, Mercúcio. Paz. Mercúcio diz, sim, só falo de sonhos, proliciosa de um cérebro vadio, a qual de nada provém senão da inútil fantasia, que é tão firme como o ar, mais inconstante do que o vento que faz a corte ao frio seio do norte, sendo repelido, volta de lá bufando e o rosto vira para o sul orvalhoso. Benvolio diz, pois o vento de que falais nos toca para longe de nós próprios. A ceia está acabada, chegamos muito tarde. Romeu diz, oh, muito cedo, tenho receio. Apreende meu espírito algo, que ainda pende das estrelas e que vai iniciar seu fatal curso na festa desta noite, pondo o termo à vida desprezível que eu carrego no peito, com qualquer delito absurdo de morte extemporânea. Mas aquele que se acha no timão de minha viagem vai dirigir-me à vela. Adiante, amigos, Benvolio diz, tocai, tambor. Saem. Cena 5. O mesmo. Um salão em casa de Capuleto. Músicos esperam. Entram criados. Primeiro criado diz, onde está o caçarola, que não vem ajudar a tirar a mesa? Aquele troca pratos. Olá, raspa pratos. Segundo criado diz, retira esses tamboretes, arrasta o aparador. Cuidado com a baixela. Amigo, separa para mim um pedaço de maçapão. E se me tens amizade, dize ao porteiro que deixe entrar Nel e Susana Grindstone. Antônio. Caçarola. Terceiro criado aqui, rapaz. Estamos prontos. Primeiro criado diz, estão-vos chamando, estão-vos procurando. Reclamam vossa presença na sala grande. Terceiro criado, não podemos estar aqui e lá ao mesmo tempo. Segundo criado diz, alegria, rapazes. Ficai lépidos pelo menos uma vez na vida. Quem viver mais tempo, ficará com tudo. Afastam-se para o fundo. Entram Capuleto, Julieta e outras pessoas da casa, que se encontram com hóspedes e mascarados. Capuleto diz, cavalheiros, bem-vindos. As senhoras que não sofrerem no dedão de calos hão de dançar convosco. Olá, senhoras. Qual de vós há de agora recusar-se a dar uma voltinha? A que mimosa a se mostrar por demais, faço uma aposta em como terá calos. Como? Agora ficamos juntos? Sede aqui bem-vindos, meus senhores. Já vi também os dias em que punha uma máscara e sabia cochichar uma ou duas palavrinhas nos ouvidos bonitos. E agradavam. Mas já lá vai o tempo. Tudo passa. Sois bem-vindos, senhores. Vinde, músicos. Tocai logo. Licença. Abri caminho. Com licença. Meninas, ligeireza. Música e dança. Mais luz, marotos. Arrastai as mesas e apagai esse fogo, que está muito quente aqui dentro. Ah, essas brincadeiras inesperadas chegam sempre a tempo. Sim, Sentai-vos, sentai-vos, caro primo Capuleto, nós dois já não estamos na idade de dançar. Há quanto tempo deixamos de pôr máscara? Segundo Capuleto, 30 anos, pela Virgem, 30 anos. Capuleto diz, como, primo? Não, não faz tanto tempo, é muita coisa. Foi desde o casamento de Lucêncio. Venha quando quiser o Pentecostes, serão 25 anos. Nós, de máscara. Segundo Capuleto diz, muito mais. Muito mais. O filho dele, senhor, tem mais idade, tem 30 anos. Capuleto diz, que dizeis? Pois se esse filho dele há uns 2 anos maior não era ainda. Romeu diz, que dama é aquela que enriquece o braço daquele cavalheiro? Criado desconheço-a, meu senhor. Romeu diz, oh, ela ensina a tocha a ser luzente. Dir-se-ia que da face está pendente da noite, tal qual joia muito preciosa da orelha de uma etíope mimosa. Bela demais para uso, muito cara para a vida terrena. Como clara pomba ao lado de gralhas tagarelas, anda no meio das demais donzelas. Vou procurá-la, ao terminar a dança, porque a esta rude mão possa dar ânsia de tocar nela e, assim, ficar bendita. Meu coração, até hoje, teve a dita de conhecer o amor. Oh, que simpleza! Nunca soube até agora o que é beleza. Tebaldo pela voz, este aqui é algum Montecchio. Rapaz, vai buscar logo minha espada. Como? Esse escravo atreve-se a, com mais cara grotesca, vir aqui, para de nossa festividade rir e fazer pouco? Pela honra do meu sangue nobre estado, dar-lhe a morte não julgo ser pecado. Capuleto diz, que tens, sobrinho? Que se dá contigo? Tebaldo tio, aquele é o Montecchio, nosso amigo, um vilão que aqui entrou por zombaria, para nos estragar toda a alegria. Capuleto diz, não é o jovem Romeu? Tebaldo mesmo, o biltre Romeu. Capuleto diz, gentil sobrinho, fica quieto, deixa-o tranquilo. Ele se tem mostrado perfeito gentilhomem. Para ser-te franco, Verona tem orgulho dele, como rapaz virtuoso e muito polido. Nem por toda a riqueza da cidade quisera que ele aqui fosse ofendido. Acalma-te, portanto, e fica alegre, essa é a minha vontade. Se acatares, fica alegre, desfaze essa carranca que não vai bem com a nossa alacridade. Tebaldo vai, sim, quando um vilão se mete nela. Não o suporto. Capuleto diz, terás de suportá-lo. Como, rapaz? Estou mandando, deixa-o. Quem manda aqui, acaso, vós ou eu? Ora, não o suportais. Deus me salve a alma. Quereis fazer barulho entre meus hóspedes? Provocar briga? Ser mandão na festa? Tebaldo, mas, tio, é vergonhoso. Capuleto diz, ide, ide. Sois petulante, não? Prejudicar-vos ainda pode esta história. Sei de tudo. Procurais contrariar-me. Eis o momento. Muito bem, corações. Sois um fedelho. Ide acalmar-vos, luz. Mais luz. Que opróbrio. Já vou deixar-vos quieto. Assim, meus caros. Alegria. Alegria. Tebaldo, a paciência e o furor, equilibrados, inativos me deixam com seus brados. Vou sair, mas o intruso que hoje é mel, será amanhã o mais amargo fel. Sai. Romeu diz, a Julieta, se minha mão profana o relicário em remissão aceito a penitência, meu lábio, peregrino solitário, demonstrará, com sobra, reverência. Julieta diz, ofendeis vossa mão, bom peregrino, que se mostrou devota e reverente. nas mãos dos santos pega o paladino. Esse é o beijo mais santo e conveniente. Romeu diz, os santos e os devotos não têm boca. Julieta diz, sim, peregrino, só para orações. Romeu diz, deixai, então, ó santa, que esta boca mostre o caminho certo aos corações. Julieta diz, sem se mexer, o santo exalça o voto. Romeu diz, então fica quietinha, eis o devoto. Em tua boca me limpo dos pecados. Beija, ah! Julieta diz, que passaram, assim, para meus lábios. Romeu diz, pecados meus. Oh! Quero-os retornados. Devolve-mos. Julieta diz, beijais tal qual os sábios. Ama diz, vossa mãe quer falar-vos, senhorita. Romeu diz, quem é a mãe dela? Ama, ora essa, cavalheiro. A dona desta casa, certamente, uma digna senhora, honesta e sábia. Amamentei-lhe a filha, a senhorita com que falastes. E uma coisa eu digo, com certeza, quem vier a desposá-la, ficará cheio de ouro. Romeu diz, é Capuleto? Ó, conta cara! Minha vida é dívida de hoje em diante no livro do inimigo. Benvolio diz, a festa já acabou, vamos embora. Romeu diz, acabou? Para mim começa agora. Capuleto diz, não, cavalheiros, não saiais tão cedo, ainda teremos uma ceiazinha. Mas partis mesmo. A todos, obrigado. Muito obrigado, honesto cavalheiro. Boa noite. Trazei-me aqui mais tochas. Sendo assim, vou deitar-me. É certo, amigo, já está ficando tarde. Vou deitar-me. Saem todos, com exceção de Julieta e a ama. Julieta diz, ama, quem é aquele gentil homem? Ama diz, herdeiro e filho de Tibério, o velho. Julieta diz, e aquele que ora passa pela porta? Ama diz, se não me engano, é o filho de Petruccio. Julieta diz, e aquele que ali vai, que não dançou? Ama diz, não sei quem seja. Julieta diz, então vai perguntar-lhe como se chama. Vai. Se for casado, um túmulo será todo meu fado. Ama diz, Romeu é o nome dele, é um dos Montecchios, filho único do vosso grande amigo. Julieta diz, como do amor a inimizade me arde. Desconhecido e asnado muito tarde. Como esse monstro, o amor, brinca comigo, apaixonada a ver-me do inimigo. Ama diz, como assim? Como assim? Julieta diz, isso é uma rima que aprender fui com quem dancei há pouco. Ama diz, já vamos. Um momento. Está na hora, já se foram os hóspedes embora. Saem. Prólogo entrou coro. Coro moribundo se encontra o antigo afeto, querendo o novo amor ser seu herdeiro, da beldade fatal o externo aspecto frente a Julieta é monstro verdadeiro. Ama Romeu, sendo também amado. Cada um nos olhos do outro acha feitiço, queixa-se ele do inimigo proclamado, na mais pungente dor cria ela viço. Sendo inimigo, acesso junto dela não obtém ele para suas juras, nem ela sabe, como, com cautela, lhe poderá dizer palavras puras. Mas o amor, em tamanha extremidade, sabe fazer da dor felicidade. Ato 2. Cena 1. Verona. Um beco junto ao do muro do jardim de Capuleto. Entra Romeu. Romeu diz, como afastar-me, se daqui não pode sair meu coração? Dá meia volta, pesada argila, e o centro teu procura. Escala o muro e salta para o jardim. Entram Benvolio e Mercúcio. Benvolio diz, Romeu. Primo Romeu. Mercúcio diz, ele é prudente, por minha fé, e soube achar a estrada para o leito macio. Benvolio diz, em disparada veio até aqui, tendo pulado o muro que dá para o jardim. Chama-o, Mercúcio. Mercúcio diz, vou conjurá-lo, sim. Romeu. Capricho, paixão, sujeito louco, enamorado. Vem sob a forma de um gemido fundo, diz uma rima só, que isso me basta. Geme ai e rima amor com trovador, dizia comadre Vênus algo belo, o filho cego herdeiro dela insulta, Cupido, o moço archeiro que um disparo fez tão airoso, quando o rei Cofétua se apaixonou de uma mendiga jovem. Não ouve, não se mexe, está parado. O macaco está morto. Vou fazer-lhe um conjuro mais forte. Eu te conjuro pelos olhos sem par de Rosalina, por sua fronte, os lábios escarlates, os delicados pés, as belas pernas, as tremulantes coxas e os domínios adjacentes. Conjuro-te, repito, que, tal como és, em nossa frente surjas. Benvolio diz, se ele te ouve, de certo vais magoá-lo. Mercúcio diz, não, isso não o magoa. O que o magoara fora invocar no círculo da amada um espírito estranho e ai deixá-lo até que ela o tivesse exorcismado. Isso sim, poderia aborrecê-lo, mas minha invocação é bela e honesta, o nome digo de sua própria amada, só para que ele possa reanimar-se. Benvolio diz, vamos, ele ocultou-se entre essas árvores, para perto ficar da úmida noite. Seu cego amor diz bem com a escuridão. Mercúcio diz, se o amor é cego, nunca acerta no alvo. Agora vai sentar-se sob a fronde de um nespereiro, a desejar que a amada fosse a fruta que as jovens chamam néspera, quando riem sozinhas. Ó Romeu, se ela fosse um etcetera, realmente, bem aberto, e tu, pera açucarada. Romeu, boa noite. Vou para meu leito de rodas, esta cama de campanha para mim é muito úmida. Não vamos? Benvolio diz, vamos, então, pois é canseira e inútil procurar quem não quer ser encontrado. Cena 2. O mesmo. Jardim de Capuleto. Entra Romeu. Romeu diz, só ri das cicatrizes que em ferida nunca sofreu no corpo. Julieta aparece na janela. Mas silêncio. Que luz se escoa agora da janela? Será Julieta o sol daquele oriente? Surge, formoso sol, e mata a lua cheia de inveja, que se mostra pálida e doente de tristeza, por ter visto o que, como serva, és mais formosa que ela. Deixa, pois, de servi-la, ela é invejosa. Somente os tolos usam sua túnica de vestal, verde e doente, joga fora. Eis minha dama. Oh, sim, é o meu amor. Se ela soubesse disso. Ela fala, contudo, não diz nada. Que importa? Com o olhar está falando. Vou responder-lhe. Não, sou muito ousado, não se dirige a mim, duas estrelas do céu, as mais formosas, tendo tido qualquer ocupação, aos olhos dela pediram que brilhassem nas esferas, até que elas voltassem. Que se dera se ficassem lá no alto os olhos dela, e na sua cabeça os dois luzeiros. Suas faces mitentes deixariam corridas as estrelas, como o dia faz com a luz das candeias, e seus olhos tamanha luz no céu espalhariam, que os pássaros, despertos, cantariam. Vede como ela apoia o rosto à mão. Ah, se eu fosse uma luva dessa mão, para poder tocar naquela face. Julieta diz, ai de mim. Romeu diz, oh, falou. Fala de novo, anjo brilhante, porque és tão glorioso para esta noite, sobre a minha fronte, como o emissário alado das alturas ser poderia para os olhos brancos e revirados dos mortais atônitos, que, para vê-lo, se reviram, quando montado passa nas ociosas nuvens e veleja no seio do ar sereno. Julieta diz, Romeu, Romeu. Ah, por que és tu Romeu? Renego pai, despoja-te do nome, ou então, se não quiseres, jura ao menos que amor me tens, porque eu Capuleto deixarei de ser logo. Romeu à parte continuo ouvindo-a mais um pouco, ou lhe respondo. Julieta diz, meu inimigo é apenas o teu nome. Continuaria sendo o que és, se é caso Montecchio tu não fosses. Que é Montecchio? Não será mão, nem pé, nem braço ou rosto, nem parte alguma que pertença ao corpo. Seu outro nome. Que há num simples nome? O que chamamos rosa, sob uma outra designação teria igual perfume. Assim Romeu, se não tivesse o nome de Romeu, conservará tão preciosa a perfeição que dele é sem esse título. Romeu, risca a teu nome, e, em troca dele, que não é parte alguma de ti mesmo, fica comigo inteira. Romeu diz, sim, aceito tua palavra. Dá-me o nome apenas de amor, que ficarei rebatizado. De agora em diante não serei Romeu. Julieta diz, quem és tu que, encoberto pela noite, entras em meu segredo? Romeu diz, por um nome não sei como dizer-te quem eu seja. Meu nome, cara santa, me é odioso, por ser teu inimigo, se o tivesse diante de mim, escrito, o rasgaria. Julieta diz, minhas orelhas ainda não beberam sem palavra sequer de tua boca, mas reconheço o tom. Não és Romeu, um dos Montecchios? Romeu diz, não, bela menina, nem um nem outro, se isso te desgosta. Julieta diz, dize-me como entraste e por que vieste. Muito alto é o muro do jardim, difícil de escalar, sendo ponto a própria morte se quem és atendermos caso fosses encontrado por um dos meus parentes. Romeu diz, do amor as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso, tentando o amor tudo o que o amor realiza. Teus parentes, assim, não poderiam desviar-me do propósito. Julieta diz, no caso de seres visto, poderão matar-te. Romeu diz, ai! Em teus olhos há maior perigo do que em 20 punhais de teus parentes. Olha-me com doçura, e é quanto basta para deixar-me à prova do ódio deles. Julieta diz, por nada deste mundo desejara que fosses visto aqui. Romeu diz, a capa tenho da noite para deles ocultar-me. Basta que me ames, e eles que me vejam. Prefiro ter cerceada logo a vida pelo ódio deles, a ter morte longa, faltando o teu amor. Julieta diz, com quem tomaste informações para até aqui chegares? Romeu diz, com o amor, que a inquirir me deu coragem, deu-me conselhos e eu lhe emprestei olhos. Não sou piloto, mas se te encontrasses tão longe quanto a praia mais extensa que o mar longínquo banha, aventurara-me para obter tão preciosa mercancia. Julieta diz, sábe-lo bem, a máscara da noite me cobre agora o rosto, do contrário, um rubor virginal me pintaria, de pronto, as faces, pelo que me ouviste dizer neste momento. Desejara, ó, minto, retratar-me do que disse. Mas fora, fora com as formalidades. Amas-me. Sei que vais dizer-me sim, e creio no que dizes. Se o jurares, porém, talvez te mostres inconstante, pois dos perjúrios dos amantes, dizem, Jove sorri. Ó meu gentil Romeu. Se amas, proclama-o com sinceridade, ou se pensas, acaso, que foi fácil minha conquista, vou tornar-me ríspida, franzir o sobrecenho e dizer não, porque me faças novamente a corte. Se não, por nada, nada deste mundo. Belo Montecchio, é certo, estou perdida, louca de amor, daí poder pensares que meu procedimento é assaz leviano, mas podeis crer-me, cavalheiro, que hei de mais fiel mostrar-me do que quantas têm bastante astúcia para serem cautas. Poderia ter sido mais prudente, preciso confessá-lo, se não fosse teres ouvido sem que eu percebesse, minha veraz paixão. Assim, perdoa-me, não imputando a leviandade, nunca, meu abandono pronto, descoberto tão facilmente pela noite escura. Romeu diz, senhora, juro pela santa lua que a cairela de prata as belas frondes de todas estas árvores frutíferas. Julieta diz, não jures pela lua, essa inconstante, que seu contorno circular altera todos os meses, porque não pareça que teu amor, também, é assim mudável. Romeu diz, por que devo jurar? Julieta diz, não jures nada, ou jura, se o quiseres, por ti mesmo, por tua nobre pessoa, que é o objeto de minha idolatria. Assim, te creio. Romeu diz, se o amor sincero deste coração. Julieta diz, para não jures, muito embora sejas toda minha alegria, não me alegra a aliança desta noite, e refletida foi por demais, precipitada, súbita, tal qual como o relâmpago que deixa de existir antes que dizer possamos, ei-lo brilhou. Boa noite, meu querido. Que o hálito do estio amadureça este botão de amor, porque ele possa numa flor transformar-se delicada, quando outra vez nos virmos. Até à vista, boa noite. Possas ter a mesma calma que neste instante se me aposta da alma. Romeu diz, vais deixar-me sair mal satisfeito? Julieta diz, que alegria querias esta noite? Romeu diz, trocar contigo voto fiel de amor. Julieta diz, antes que m'o pedisses, já to dera, mas desejara ter de dá-lo ainda. Romeu diz, desejas retirá-lo. Com que intuito, querido amor? Julieta diz, porque, mais generosa, de novo to ofertasse. No entretanto, não quero nada, afora o que possuo. Minha bondade é como o mar, sem fim, e tão funda quanto ele. Posso dar-te sem medida, que muito mais me sobra, ambos são infinitos. A ama chama dentro. Ouço bulha dentro de casa. Adeus, amor. Adeus. Ama, vou já. Sê fiel, doce Montecchio. Espera um momentinho, volto logo. Retira-se da janela. Romeu diz, oh, que noite abençoada. Tenho medo, de um sonho, lisonjeiro em demasia para ser realidade. Julieta torna a aparecer em cima. Julieta diz, Romeu querido, só três palavrinhas, e boa noite outra vez. Se esse amoroso pendor for sério e honesto, amanhã cedo me envia uma palavra pelo próprio que eu te mandar, em que lugar e quando pretendes realizar a cerimônia, que a teus pés deporei minha aventura, para seguir-te pelo mundo todo como a senhor esposo. Ama dentro senhorita. Julieta diz, já vou. Já vou. Porém se não for puro teu pensamento, peço-te. Ama dentro menina. Julieta diz, já vou. Neste momento que não sigas com tuas insistências e me deixes entregue à minha dor. Amanhã cedo te mandarei recado por um próprio. Romeu diz, por minha alma. Julieta diz, boa noite vezes mil. Retira-se. Romeu diz, não, má noite, sem tua luz gentil. O amor procura o amor como estudante que para a escola corre, num instante. Mas, ao se afastar dele, o amor parece que se transforma em colegial refece. Faz menção de retirar-se. Julieta torna a aparecer.